7 autorizado alinhar e decolar da pista 1-0. O vento 1-8, 0 graus com 0-9 nós. Alinha e decola, dá 1-0, 3, 1-9-7. Avisou com o cabo Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. Obrigado. Boa noite, Gol 940, ponto de espera pronto. Ali mantém cabeceiro 1-0, Gol 940. Ali mantém 1-0, 940. E3 descend to 2,000 feet, QNH 1020, clear ILS final approach, report central localized. This is 2,000, clear for ILS approach, and we want the record established 0.083. Comando, boa noite, Objet 6728, stand by 3. Objet 6728, aciona identificação, MARI 050. MARI 050, Objet 6728. Salvador, boa noite, Stan 3197. 3197, contato radar, Salvador 360, Dael. 360, voa Dael, Stan 3197. Objeto 6728, pode voar ITAP ou Duna, dá presente? Autorizado ITAP. ITAP, Objeto 6728. Zero, livre decolagem da pista 1-0, vento 1-8, 0 graus com 1-0 nós. Livre decolagem, pista 190, gol 9940. Decola Juno 2, controle 120, decimal 8, bom ver, boa noite. 208, boa noite. Boa noite, gol 940, 1300 pés, Nadael Leda. Gol 940, contato radar, gol 360, Dael. 360, entendeu, voa Dael da presente? Perfil de saída Dael. Perfil da saída Dael, ciente. Brasil 83, contact tower 118.95. 118.95, over Brasil 80, thank you. Good day. Salvador Tower 9, over 083. Brasil 83, check landing gear. Landing gear now is down, Europa 083. Here, Europa 083, clear to land, runway 10. The wind is 190 degrees, with 10 knots. Altimeter side 1020. Altimeter 1020, clear to land, runway 10, Europa 083. Go, 1903. Siga, go. Copiar a autorização para Brasília, nível. 3, confirme o estimado de calça fora. Aos 45. Ok, sim. Ainda não temos o plano, mas dentro de instantes iremos receber um no meio no 3 para Brasília, já para a programação. Prepare a Arbor Elefa. Podia confirmar a saída? Arbor Elefa. Arbor Elefa. Aí está havendo algum problema de financiamento? As inscrições já foram canceladas pelo centro, ok? Não está mais havendo sequenciamento para decolagem. Muito obrigado. Passa nível de voo 160, chame Recife 251, na UTR 3325. Obrigado, boa noite, Stan 3197. Tem a 728, 2000 pés, 1020 no ajuste, livre LS, reporte estabilizado. 2000, 1020, está livre LS, reporte estabilizado, 76728. Alpha 083 on the ground at 16, leaving to the right on taxi golf and call 121 small 9 good night. Okay, echo 1219 Alpha 083, good night. Good evening, Europa 083, vacating. Europa 083, taxi via Alpha, call me back before Juliet. Eu taxi via Alpha, call you before Juliet, Europa 083. 1-1-3, copia? 1-6-1-3, copia? 1-6-1-3. Autorizado Brasília, nível 360, via Alpha Zulu 17. Decola pista 1-0 com curva direita, saída Arbon Elefa. O controle opera 1-2-0-8, aciona 5-1-0-3, Coteja. Autorizado 360, Brasília, via Alpha Zulu 17, decola 1-0, Arbon Elefa, curva direita. Controle 208, aciona 5-1-0-3, voo 1-6-1-3. Correto. Quando o produção em curso de estacionamento, confirma a posição? 03. Salvador, é, boa noite, é, o Olimpo 02, solicitando autorização. Olimpo 02, uma boa noite, temos o plano para voo local, informa intenções. É afirmativo, é, voo local, a intenção é só ser repetida. É, no máximo de 12 voos a princípio. Descent to flight level. And to 4,000 feet. 4,000 feet, this is the 5,200. Com a torre, no pátio militar, aguardando para copiar o Olimpo 02. Afirmativa, no 02. Info 02, copia? Afirmativo. Ok, Olimpo, está autorizado o voo local para 12 toques arremetidos na pista 1-0 e irá decolar da pista 1-0 com curva a critério da torre, que opera em 1-1-8.95 e o controle apenas para a informação 1-2-0.8. O transponder previsto será o 0135, Coteja. Ok, transponder 0135, 218.95, controle 120.8 e o Olimpo vai operar a critério da torre. Afirmativo, apenas o transponder, me confirme? 0135. Correto, Olimpo 02. O pátio militar está pronto para acionamento? Afirmativo. Autorizado o acionamento, me confirma apenas o POB? POB são 8 pessoas agora. Chame para o táxi, Olimpo 02. 02, acionará e chamará para o táxi. Europa 083, vai a Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, Europa 083. para estabilizador WebJet 6728. Web 6728, Torres 895. 895, WebJet 6728. Salvador, boa noite, WebJet 6728, está na final. WebJet 6728, boa noite, confirma embaixo travado. Ainda não. Reporta quando embaixo travado, ajuste 1020, WebJet 6728. Vai reportar com 1020, 6728. Prossiga, 3603. 3603 na posição 06, acidente da Yankee, solicitou autorização para Guarulhos. Ok, está autorizado, Guarulhos. Nível 340, via Pesulu 16, até Belo Horizonte e após BH, Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10. Curvará à direita após, a subida é a Dael, Dael Leda e Leda direto bridge para interceptar o Pesulu no meia. O controle 120.8, acione 5076, TAM 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340, a Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poços. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, DCC Bridge. Controle 1208, transporte 5076, TAM 3603. Correto, TAM 3603, e chame no portão 612, pronto, para o pushback e acionamento. Chama pronto, pushback e acionamento, TAM 3603. Controle. Boa noite, 3662, informação Yankee. 3662, sinalização Mari 050. 0650 na Mari, 3662. Temos que solicitar uma meia high speed para o sequenciamento, 3662, é possível que vá direto de Duna. Mantenha a chegada 3662-2509. Vai reduzir para 250, 3662. Solo 25, liberando via ECO, chama Solo 121, decimal 9. ECO 219, WebJet 7, 18. Está autorizado, Guarulhos. Nível 360, via Pesulu no meia, até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bride, vai interceptar Pesulu no meia. O controle é 120.8, transponder 5104, o voo no 885. Aguarde só um minutinho para o cotejamento. Qual o Web 6728 de volta na sua escolha? Web 6728 está autorizado, táxi, Alfa e Juliette, o gate é o 4. Alfa e Juliette vai para o 4, Web 6728. O voo no 885, livre o cotejamento. Tiante, o 360 autorizado, conforme rota do plano de voo, Upper Zulu 16, direto BHT, após o BHT, direto Trive, direto Posto. Decola da 10, curva direita, Posto, Nadael, Lida, após Lida, Bridge. É, controle 1208, aciona 5104, voo no 885. Tá correto, voo no 885 e chame pronto para o pushback e acionamento. Te amaremos quando pronto, voo no 885. Five 218, descend to 2,000 feet, going at 1020, clear ILS, final approach, report type for localized. 2,000, 1020, calling you. Salvador approach, good evening, and move 4070, we have the GST crossing 210 down to 170. Azul 4070, squawk height and stance flight level 050, minor arrival, reduced to 250 knots. Cinema 3050, reduced to 250 knots, minor arrival, Azul 4070. Salvador, é o Gol no 940. Gol no 940, chame Recife no 251, alterne 3325. 251 no 3325. Confirm type and speed of preceding aircraft, please. Confirm. Confirm type and speed of the preceding aircraft. 250 knots. Roger. And the type of the aircraft? Azul 4070, reduced to 250 knots. You follow traffic. And that was 320, reduced to 250 knots. Alright, A320, we maintain 2,000 knots to 4070. Azul 4070, number 4, to land. Roger. Da 3662, desceu para 2000 pés, 1020 no ajuste, VLS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1020, mara estável, da 3662. Da 3858, desceu para 3000 pés, 1020 no ajuste. 5218 on the localized. 5218 contact your tower 118.95. 118.95, salam. Chame taxi. Chama por taxi para 3603. 5218, good evening. Continue our approach, report link gear now and locked. Q1H1020. I'll report. 102, hotel. Gente, Olímpio 02, mantenha a posição. Temos uma TR da tripa aí na final da 10. O tráfico já passou o externo aqui, aguarde para cruzar. Afirmativo, Olímpio 02, mantendo a posição. Ok, eu vou no meu, no 3, aguarde só um minutinho. Temos um Airbus da TAM aí e um P3. Vamos cruzar o pátio. Aguarde no, no, na posição 3, a previsão é 5 minutos se eu iniciar o pushback. Para o saque, Alterna Galeão, 3 horas e 55, Copel B1 38. Cliente, o TAM 3603, está livre o saque pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, chama a torre, 186, ou melhor, 1895, e o ajuste é 1020, boa viagem. Via pátio, Índia, no ponto de espera, torre 1895, TAM 3603. Nate on the ground at 34, vacated via taxiway Delta, ground 121.9. Vacated runway Delta, ground 121.9.